Coluna 3. Sua figura 1 está posicionada um pouco abaixo da figura 1 da coluna 1. Sua figura 2 está alinhada com a figura 3 da coluna 1. Sua figura 3 está posicionada no extremo inferior da coluna. Figura 3.1. Pausa curta, notada como um círculo preenchido, com uma fermata curta, de formato triangular. Figura 3.2. Pausa longa, notada como um trapézio preenchido, com uma fermata curta, de formato triangular. Figura 3.3. Pausa curta, notada como um círculo preenchido, com uma fermata média, de formato circular.